Vens para aqui pavonear-te com camisola amarela. Deixa de lado a poesia, porque eu não preciso dela. Pega-me com precisão, deixa-me deixar-te vir. Sabes bem, isto é tesão, não vale a pena fingir. Um dia destes acordas com saudades do futuro. Salta logo de uma vez, antes que se parta o muro. Sempre que te controlares, esqueces mais um bocadinho do que poderias ser. Deixa lá de ser mesguinho, despenteia-me o cabelo, faz de mim gato e sapato, põe de lado a cantoria, anda vá, não seja chato, controla-me os passos todos, assedia-me o destino, faz-te passar por gatuno ou um cruel assassino. O que mais queres que faça? O que mais posso eu fazer? Sabes que eu sei que queres e não há tempo a perder. Beijo-te primeiro, depois mordo até doer. Puxas-me o cabelo e eu quero obedecer. Vagarosamente dou por mim aos trambolhões, sigo cegamente todas as provocações. Tranco a minha boca, grito muda, deixo-me ir. Quero que me sintas distante a descair. Sabes bem, isto é tesão, não vale a pena fingir. Um dia destes acordas com saudades do futuro. Salta logo de uma vez, antes que se parta o muro. Sempre que te controlares, esqueces mais um bocadinho do que poderias ser. Deixa lá de ser mesquinho, deixa lá de ser mesquinho.